Rádio Nova Era, a mais completa programação da região do Vale do Ivaí. A melhor equipe de comunicadores do seu rádio. Notícias, informações, jornalismo sério, reclamações, prestação de serviços e solidariedade. Reportagens ao vivo e na hora que os fatos acontecem. Esporte e músicas de qualidade. Rádio Nova Era, a rádio do seu jeito, a rádio que fala o que você gosta de ouvir. Para ficar bem, tem que ouvir a Nova Era, a rádio música e notícia do Vale do Ivaí. A partir de agora, entra no ar o informativo Nova Era. Mais completo noticioso em rádio de toda a região. Avisos e comunicados. Notícias regionais. Broncas policiais. Negócios. Reclamações. Entrevistas. E tudo mais que o povo quer saber na hora do seu almoço. Está começando agora o nosso informativo Nova Era. Com as principais manchetes. Hora certa, agora são 11 da manhã. Bom dia para você, obrigado pela sua sintonia. Estamos aqui na programação Rádio Nova Era, Manhã Maior, até as 11h30 da manhã. Marilson Correia. Desejando uma excelente sexta para você, viu? Você que está aí sintonizado aqui na... Na Rádio Nova Era, você ouve Manhã Maior. Apresentação, Marilson Correia. Ô Marilson, aqui é a Bete da Munhoz São Pedro, Manuel Ribas. Olha isso, ô Bete, bom dia para você. Aí da Munhoz São Pedro, Manuel Ribas, tá ligado com a gente. Um abraço para todos vocês de Manuel Ribas. Fala o seguinte, Marilson, vamos comer abobrinha com polenta e frango. Nossa, que delícia! Abobrinha com polenta e frango, mas aí sim, viu? Oh, não acredito. Não acredito. Abobrinha com polenta e frango, mas já é bom uma hora dessa, né? Já é bom. Tô na área, hein? Ouvindo a nossa programação, então, nosso pessoal, o nosso ouvinte lá de Manuel Ribas, um abraço pra vocês, Marilson. É, essa aí até eu vou dançar, viu? Tá aí na programação, Rádio Nova Era, programa de hoje, Momento Saudade, a música do Inexcess, By My Side. Pra você, matar saudade.